Expresso. Ouviu? Gostou? Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Vamos até às 14 horas. Hoje já passou por aqui o Sérgio Donizete Cláudio, que é o diretor do Departamento de Cultura e Turismo aqui de Guaranésia. Falamos bastante sobre o aniversário de Guaranésia, 115 anos de nossa cidade. Conversei agora há pouco com o pastor e pregador evangélico Vanderlei Moreira. No programa de hoje também vou receber daqui a pouquinho o cantor de Guaxupé, o Nick. O Nick já participou do programa Raul Gil, já fez parte aí do programa Qual é o Seu Talento, do SBT, também do Astros, que também é um programa do SBT, e hoje vai estar por aqui, contando pra gente que momento ele está na carreira dele, projetos do futuro, ele que amanhã vai estar lá no Pesqueiro SJ em Itapiratiba. Nesses próximos dois blocos aqui do programa, eu recebo com muita alegria, né, com muita alegria mesmo, aqui no Expresso, a Cida Mafra, a Dona Célia e o Toninho Queiroz. A gente vai falar sobre o Clube da Amizade, é o Clube da Terceira Idade aqui de Guaranésia. Vamos começar aqui pela Cida Mafra, que falou comigo por telefone no último sábado e agora cumpriu a promessa, está aqui ao vivo e a cores, né, Dona Cida? Como é que vai? Tudo Sim, bem? Tudo bem, Antônio. Boa tarde. Cláudio, tudo bem? Tudo jóia. Esperou por nós, né? É, realmente. Então, uma boa tarde para todos, para Guaranésia. A gente vai falar um pouquinho sobre o Clube da Amizade, que está completando. Uma história tão bonita, né? 20 anos, né? 20 anos. É muita coisa. Tá chegando, né, na fase adulta, né? Tá. Chegando, passou pela adolescência, e pela infância, bom, e agora tá entrando bom. Na fase adulta. A gente curtiu muito, né, Antônio? É. Então, os objetivos do clube. Antes da gente falar dos objetivos, deixa eu pegar aqui o boa tarde da Dona Célia. Como é que vai, Dona Célia? Boa sim, tarde, tudo bem com a senhora? Muito bem, muito agradecida a você, ao programa que eu vou fazer parte com toda alegria. Prazer estar recebendo a senhora aqui, viu? O Clube da Amizade, a Terceira Idade Guaranese, que eu pertenço. Tá desde o comecinho, Dona Célia? Não. Não? Depois que eu fiquei viúva, meu marido faleceu, a gente fica tão assim só, né? Precisando de algo mais. Aí eu entrei, achei que eu me realizei. Eu sou secretária, gosto de escrever, de fazer atos também. Estou muito feliz. Tá muito feliz no clube. Não posso me queixar, não. E o Toninho? Boa tarde, Toninho. Boa tarde. Como é que vai, Toninho? Tudo bem? Tudo bem. Prazer, então, tá recebendo você aqui, viu? Ah, obrigado. O Toninho que já veio aqui no programa, acho que há uns 2, 3 anos, pra gente falar de Guaranésia, né? Da história de Guaranésia. Tem muita história boa pra contar, hein, Toninho? Tem cinema, teatro, tem muita coisa. Tem muita coisa legal. Eu trabalhei 20 anos lá no Centro Cultural. Você que tá ali do lado do Centro Cultural, ali, tá ficando bonito lá? Tá ficando bom. Eu assim, várias vezes que eu já entro lá, né? Mas o Sérgio hoje falou que tá ficando um grande espetáculo. Não, tá bom, tá. Lá agora tem 2 elevadores, tem ar-condicionado, lá tá muito bom lá. Coisa fina. Ficou pequeno, né? Ficou pequeno. Menor, né? Porque eles aumentaram o palco e o salão ficou pequeno. O salão tinha 432 poltronas, agora ficou com 200. Mas tem em cima, na onde é a sala de ginástica. Aí tem mais 100 poltronas. Naquela primeira reforma já diminuiu um pouco diminuiu, o espaço, né? Era 600, né? Não, quando era o cinema era 792 poltronas. Aí na reforma de 88, passou para o Centro Cultural, aí ficou para 432. E agora ficou para 300. Está só diminuindo. Está diminuindo, Mas, o Tony, quanto tempo você faz parte do Clube da Amizade? Há quanto tempo? 4 anos. 4 anos? Porque há muito tempo que eles vêm me convidando, né? Então, foi quando eu completar 70 anos, aí eu entro. Aí eu completei 70 anos, fui lá e entrei de sócio no clube. E é bacana, é bom fazer parte? É bom fazer parte do clube? É bom, é muito bom, porque eu gosto de jogar bingo, lá tem bingo, né? Tem viagens, a gente viaja, né? Assim, para essa cidade, assim, turismo, de águas, né? Sim. É muito bom. Dona Cida, não perguntei para a senhora quanto tempo a senhora está no Clube da Amizade. Eu já é a segunda vez que sou coordenadora, né? Depois da primeira, eu fiquei 4 anos. Mas como integrante do clube, a senhora está desde o começo ou não? Não, também não, né? Eu estava na fazenda também, depois de a minha irmã participou. A minha mãe e minha tia participaram. Depois que eu entrei. Quando eu entrei, já fui como coordenadora. Que mudança o clube trouxe na vida da senhora? Muita coisa boa, né? Conheci muita coisa, viajei muito com elas, passeei. Entrei em contato com muitas cidades, muita festa bonita, muita coisa. A gente aprende. Vocês querem saber de festa, pelo jeito, né? É. Pelo jeito, né? Ah, mas tem que ser, né, Bem? Porque né? Terceira idade, que tem mais? Tem que ter festa, né? É verdade. É um baile, é uma festinha, é um aniversário, é isso. Quem né? que vai contar pra mim a história do clube? A senhora pode contar pra mim, dona Sena, a história do clube da amizade? Você quer que eu leia os quem objetivos que vai contar pra mim? Primeiro? Não, deixa eu falar. Isso, então, fala então pra gente a história do clube. A história é o seguinte, olha, eu ouvi falar que tinha fundado, que a Maria Helena... tinha era a cabeça, né, Maria Helena Dias, Paína, me convidou, mas eu estava assim retraída, tinha o Laios e tal, até que eu entrei, eu achei esse um ambiente bom, muita distração, a gente uma vida, a gente vai vivendo diferente, com mais amigas, né? Eu não gosto de me isolar, eu gosto de estar sempre presente, ter sempre assim uma turminha para sair, para conversar. Eu acho que a solidão faz mal pra gente. Com certeza. Né? Agora, lá o objetivo é assim, é uma juventude acumulada, que dá um show de animação. O pessoal dança, canta, nadam. E, então a gente fica no meio, né? Que dia, a senhora tem a data, a senhora, como secretária, ela tem a data olha, quando Deus... foi? Desde que eu entrei há 16 anos, eu sou secretária. Porque não é fácil, né? Eu já fui, sou do Laios também, sem mudança. Porque essa não é fácil, né, ser secretária. Tem que estar presente às reuniões, anotar tudo o que aconteceu. E eu já acostumei. É. Aquela obrigação, eu chego da reunião à noite, não, vou fazer a ata. Já faz a ata. Senão a gente deixa passar alguma coisa, né? Então, qual foi o dia da inauguração do Clube da Amizade? 96. Né? A senhora lembra a data? Não, é claro que eu me lembro. 10 de março de 1996. 20 anos. 20 anos. Então já completou 20 anos, dia 20 não, anos já em março. É, mas eu entrei depois que eu fiquei viúva. Quase 16 anos. Mas mesmo sem fazer parte, eu via ótimas referências. Todo mundo feliz, muita viagem, muito passeio. Independente dos passeios, a reunião lá é gostosa. E os objetivos? Quem pode me falar quais eram os objetivos lá atrás do Clube da Amizade? Objetivos estão aqui, né? Deixa eu falar. Finalidade. Você fala. É como fazer amigos. Lá você aprende, né? Às vezes você fala, aquela lá não me é simpática... Mas, de repente, ela tem algo, né, que te agrada. E viver bem com amigos e tem muito prazer lá, sabe? Comemoramos aniversário, visitas por causa de saúde. Aqui, ó, Célia, objetivo, né? Aqueles que precisam de ajuda. Esse é se ajudar, objetivo. Né? Tirar as pessoas da solidão. Você leva, né? A pessoa aposenta e fica carente. Dentro de casa. Eu aposentei, eu já estou velha. Não é por aí. Aposentadoria não é sinônimo de velhice. Então você procura para dar uma ajuda. Aqui é um dos objetivos aqui, né? A terceira idade, como fazer amigos. Viver bem com mais amigos, com mais prazer. Respeitar opiniões individuais. Eu acho que seria trocar experiências, né, as experiências de vida, é isso, né? É, mesmo que eles sejam como construir castelo, não é. Né? A vida não é uma sequência de prazer, mas de esperança a esperança. Perfeito. Eu vou fazer uma paradinha para o intervalo em comercial, a gente vai voltar já. Depois eu quero saber quem por exemplo, quer fazer parte do Clube da Amizade. Como é que faz? Como é que funciona? É um clube? É uma associação? A pessoa tem que pagar uma taxa por mês? Eu quero saber disso tudo, mas daqui a pouquinho, logo após o intervalinho comercial, que é bem rapidinho. Expresso. Sábado, só dá Expresso. Programa Expresso aqui na Pássaro da LFM, tô recebendo aqui a Cida Mafra, tô recebendo a Célia, né, dona Célia, e também o Antônio Queiroz pra gente falar do Clube da Amizade. Agora vamos saber como é que é o funcionamento do Clube da Amizade. Eu quero começar a perguntar aqui vamos começar pela Célia aqui, Célia. Regrinha básica, né? Pra entrar no Clube da Amizade, tem que ter uma idade mínima, como é que funciona? É, idade mínima, 60. 60? Mas a gente aceita até com menos, não tá exigindo. A lei sim, né? Tá. Mas a gente aceita com 40, com 50. Quantos integrantes temos hoje no Clube da Amizade? Olha, tem bastante, tem mais de 40, mas frequentes nas reuniões semanais é uma média de 19, 20, 21. Mas quando tem comemoração de aniversário, aí junta mais. Aí o pessoal comparece mais. Comparece, é festa, né? Eu acho que o cotidiano é meio cansativo para elas. Tem umas que não podem, né? Mas acontece reuniões semanais? Toda semana. Toda semana. A gente fazia nas quartas-feiras, né? Mas aí o padre tenta fazendo uma hora santa na quarta, e muitas delas lá que frequentam vão à igreja. Então nós passamos para terça-feira. Terça-feira. É, iniciou às 15 horas até às 17. Aonde acontecem essas reuniões? A gente tem a sede. Onde fica a sede? Do Prudente. É, Prudente de Moraes. E tá aberto, qualquer pessoa com mais de 60 anos pode ir lá assistir reunião ou não, tem que se inscrever no clube, tem um processo. Ué, se ela for convidada, né? Se a gente conhece, a gente deixa entrar, é um prazer. A gente recebe de braços abertos. Tá, vamos imaginar agora que tenha muitos ouvintes aqui com mais de 60 anos e queiram fazer parte do clube. Como é que faz? Todos aceitos. Todos aceitos. De braços abertos. Tem que procurar quem? Ué, a presidência, né? A Aparecida, Dona Aparecida Mafra. Eu também, em caminho. Pode procurar qualquer um do clube e aí vai entrou, ser. Entrou lá, já é bem recebido. A gente abraça e beija, né, Toninho? É. Seja bem-vindo. A gente quer que aumenta, porque a frequência está muito pequena. A gente... E arrecadação de 10 reais mensal também não está dando nem para pagar o aluguel. Tem uma taxa, então, mensal. É, 10 reais. 10 reais. Então não está dando para nada, dona Célia, porque não, com é que a gente, 40 a pessoas... Gente, não, mas frequente lá não tem 40. Então, não tá dando. Menos, é, a gente faz as promoções, são os bailes, né? É onde então, dá uma os ajuda. Os bailes, é, ajuda. Só baile, não tem rifa... Não tem doações, não tem nada. Deixa eu perguntar para a Cida agora, ou para a Célia, ou Toninho, quem puder me responder pode aqui. Falar. Questão de como é que sobrevive, então, o Clube da Amizade com essa dificuldade. É, nós pagamos o aluguel do combo, R$500. Pode falar o valor, né? Pode, claro. E com esses sócios que a gente perdeu por causa do CRAS, eles saíram e foram pro CRAS. Caiu muito. Então, a nossa despesa é a luz, a água... Aluguel. O funcionamento de uma casa, né? Sim. Então a gente está muito apertada mesmo. E a Gelda com Toninho e Panissa foram muito gentil, ofereceram 55% de 4 bailes anual. Tá. É destes bailes que nós estamos sobrevivendo. É. E é só isso? Não tem mais dinheiro não vindo? Não temos outra renda, ninguém nada disso. Ajuda, ninguém procura saber. E hoje a gente pode até pedir, né? Quem sabe as firmas estão ouvindo, vão aumentar o número de integrantes, vão acordar, né? Ajudar, e convidar mais sócios, senhoras que queiram entrar, casais, né? A gente tem o maior prazer de receber, não só pensando nas finanças, mas a presença da pessoa claro. É importante. Sim. Também. Mas o Toninho falou agora há pouco que gosta de viajar, Toninho, com essa renda que tá tendo, aí não tá dando não pra fazer viagem não, Acabou. Toninho. Acabou, pode ir a pé, né? Só se for a pé, né? É, de volta. O ano passado teve uma verba, né, Toninho? É? O ano passado teve uma verba de 6.000, chegava em julho. Com esses 6.000, eram as viagens que eles gostam. Que era a subvenção, era uma subvenção. Era uma subvenção federal. Tá. Aí vinha, a gente levava na Aparecida do Norte, levava para nadar em Olímpia, né? Eram duas viagens, faziam um jantar em Guaxupé diferente, uma coisa diferente. Pizza em Guaranésia, levava em todas as pizzarias. Tá acabando. Agora não tem jeito de fazer nada, dona Cida. Então, acabou as viagens, né? Então, pelo jeito. Agora só a pé mesmo. Só com essa vinda de uma nova subvenção aí. E ano político é mais difícil isso acontecer. Só pro ano que vem. Não sabe de onde que vem. É, mas estamos esperando. Mas se Deus quiser, vai aparecer, né, Antônio? Com certeza. A gente espera por isso. Essas reuniões, então, acontecem toda terça-feira, né? Toda terça-feira. Às 2:30, 3 horas, vai até 5 e pouco. E o que acontece nessas reuniões, Toninho? Conta pra mim. Então, lá tem um bate-papo, né? Tem um bingo, né? A gente joga bingo. Tem um lanche também, né? É o café, né? Hoje vocês, agora pergunto aqui, vamos começar por você, Toninho. As pessoas hoje elas estão mais preparadas para chegar na terceira idade ou você acha que não? Você acha que as pessoas hoje elas se preparam mais para chegar a esse momento da vida? Ou não? O que você acha? Acho que sim. Acho que estão preparadas, sim. As pessoas estão mais preparadas? É. E você, Sérgio? O que você acha? Olha, elas já entram bem formadas. Elas sabem que lá é bom. Isso não acontecia antes, né? Não, elas sabem que lá é um ambiente bom, que tem, é prazeroso, é, relaciona, a gente relaciona. E acaba com o sedentarismo, né? Porque você fica com essa idade em casa fazendo o quê? Vai para lá. Se divertir, bater papo, conversar. Quem sabe com esse programa, essa divulgação, a gente atrai mais sócios pro nosso clube. É o que tá faltando em Guaranésia. Mais gente para animar mais esse gente, clube, né? Mais animar, mais renda. Agora eu preciso falar mais vezes na Kombi, eu falei sábado. Sim, por favor. Não é? Por favor. Agora, pelo menos uma vez por mês, né, Antônio? Para falar sobre a terceira idade. Lembrar o povo, acordar o povo, né? Vai estar sempre aberto aqui para vocês participarem do programa. A gente já virou parceiros, não é cedo? Não tem problema. Quando precisarem, pode contar comigo aqui, eu tenho certeza, com a pássaro da ilha também. É, outra coisa que eu queria perguntar para vocês. A gente teve um baile no sábado passado, né? Foi. Já tem algum outro baile agendado aí para breve? Ela deu 4, né? Então, sim, me parece que nós temos setembro e dezembro, que é o natalino, né? Então, temos mais um baile em setembro e outro em dezembro. Tem outro em dezembro. Tá, são os bailes. Aí ela dá 50%, que é que nós estamos sobrevivendo com a ajuda da Gelda e do Toninho. É a única forma de sobreviver, pelo jeito, né? E aumentar essa taxinha aí de 10 reais, porque senão não vai dar não, ainda não sei. Eles foram muito batuta, porque eu não cheguei a pedir isso. Nem me pensou pela ideia. Mas eles que ofereceram, procuraram a terceira idade e estão fazendo. Mas o que esperar de um casal tão bom como aquele? Mas que coisa maravilhosa. Só coisas boas, né? Muito, Antônio. Né? Uma beleza. A gente manda eu falo Antônio porque eu gosto de falar Antônio. Eu gosto do primeiro nome. Tem toda a liberdade. Um abraço então para o Antônio, meu xará, Antônio Panisa. Antônio Cláudio. E a dona Gelda, né? Um abraço para os dois lá que fazem esse trabalho. Um abração para eles que a terceira idade está mandando de coração, agradecendo, né? E vamos indo, né, bem? Tem projetos aí agora, dona Célia? Alguma coisa encaminhada? Ou essas reuniões mesmo? Olha, depois dessa divulgação, que eu acho que a gente vai receber vários elogios, nós vamos pensar num crescimento de sócios, né? É, vamos. E ajuda também da prefeitura. Bom, pessoalmente, né? Mas a gente está animado, conversar, sabe? A gente está sempre com ideias novas, passeios. Eu acho que... O último passeio foi no ano passado. Foi esse que a senhora falou no Danceta. É. Da Aparecida do Norte, Olímpia. É, eles gostam de uma viagem bate e volta. Não, sim, dá para dormir, não. Mesmo quando tinha verba. Agora vou. O que você acha da gente bater um papo com o deputado? É. Seria uma boa? Seria, Antônio? Claro que seria uma boa, né? A gente tem tanto político aí que faz coisas que não deve para os nossos. Manda muita coisa boa para a terceira idade nossa. Sim. Manda muito jornal. Temos manda vários Natal, deputados. Ele manda. Eu estou querendo bater um papinho com ele esse mês. Temos vários deputados que foram votados em Guaranésia, que em Guaranésia acho que mais de 100 deputados receberam votos. Se cada um deles ajudar um pouquinho, pois né? Eu quero agradecer demais. Foi um show de bola. Nesse mês, conversar com o Evair. A gente está num momento aqui que não pode falar muito nome político. Tá, né? A gente não pode falar muito, mas não tem problema. Já que falou, já está falando. Eu quis a tua ideia. Eu quero agradecer muito a presença de você. Você quer falar alguma coisa, dona Cida? Eu quero dizer o seguinte: a gente agradece muito a dona querida Maria Helena, né, Dias Paina, que foi a fundadora do clube. E a gente não esquece de tudo que ela fez. Uma grande mulher. Da nossa também, homenagem a esta figura tão amada e inesquecível. É. Não poderia deixar de falar. É uma pessoa muito querida por todos nós aqui. Dona Célia, muito obrigado, viu, pela participação. Quanto tempo a senhora trabalhou lá na escola do Inácio, dona Célia? Aposentei. Aposentou lá? 20 anos. 20 anos? É. Eu me lembro da senhora lá, secretária lá, né? Aí eu fui tudo, eu exerci todos os cargos lá. Professora. Menos direção, né? Eu fui vice à noite. Não, eu era vice à noite. Tomava do noturno. Ela foi regente. Os alunos dela, que é uma beleza. Eu fui regente 10 anos. Fui muito amada. E a gente encontra com um na rua e Dona Célia, Dona Célia. Eu muito nasci para ser professora. É, a gente percebe isso só de conversar com a senhora, Dona Célia. Ah, muito obrigado, obrigada, viu? Querido, muito obrigado pela participação de hoje, você tá? Você é muito simpático. Muito obrigado. Toninho, meu xará aqui. Eu queria falar uma coisinha. O nosso bingo, né, ela é gratuito. A gente não paga para jogar bingo. Ah, legal. É, então, é quando a pessoa ganha, ela ganha uma... Então, as prendas a gente mesmo que doa. Então, quando a gente ganha uma prenda, na semana que vem, a gente ganha uma prenda. Ah, legal. É legal. Isso. É. Vamos mandar umas prendas aqui da Pássaro da Ilha, uns DVDs, uns kits aqui do programa. É, de vez em quando eu ganho os discos lá na prefeitura, assim, o CD, aí eu levo pra lá com a coloco lá no... Então, a gente tem muito CD. O que mais tem aqui na rádio é CD também. A gente vai arrumar alguns pra vocês. É bom. Muito obrigado, viu, Toninho? Dona Cida, mais uma vez, muito obrigado. O programa tá aberto aí pro Clube da Amizade. Quando vocês precisarem, é só... Você, o Miguel, foram muito gentil. Tem sido muito gentil com a gente, né? E vou preparar lá para ver se a gente fala uma vez por mês ou por semana. Com certeza, mesmo. A gente tem o programa durante a semana também. Se tiver alguma coisa para falar, eu te aviso. A gente tem o programa da semana também. Tá bem. Os dois programas estão abertos aí para vocês, viu? Muito obrigada. A gente deseja, espera que a repercussão dessa irradiação, né, que dê bons resultados para nós, para vocês, mais audiência para o programa. E mais sócios pro nosso clube também. É isso daí, isso que a gente espera. É isso que nós estamos também precisando, gente. Entra no nosso clube. Nós estamos precisando de crescimento. E qualquer coisa, se o pessoal quiser entrar no Clube da Amizade, pode me procurar aqui durante a semana que a gente passa o contato de todo o pessoal, tá bom? É isso aí. Vou fazer um intervalo comercial e volto já dando sequência na edição desse sábado do programa Expresso.